Se tudo aqui me faz lembrar você. Nesse quarto a solidão de um pobre coração que não entendeu a Deus. Gosto de poder gostar.